Cheiro 60, página 546. Precisas de uma camisa antes de sairmos para aguentares o vento de agosto da cidade de Sydney? Disse Stephen, lançando uma a Richard. Kitty, os teus sapatos estavam de tal forma imundos que tivemos de os queimar. Assim que possa, arranjo-te uns. Mas terás de deixar que te levemos numa cadeirinha até a casa de Richard. Não posso ficar aqui? Perguntou. Numa casa onde há apenas camas de lona? Além do mais, estou à espera de uma visita para mais tarde. Estás pronta? Lá fora, estendeu a mão a Richard, que a agarrou com força. Kitty saltou para os braços de ambos, pondo um dos seus em redor do pescoço de Richard e o outro do de Stephen. Cada um levava um archote na mão que tinha livre. Os dois homens desceram com ela ao vale, para lá da represa e do lago de King, onde ficava a casa de Richard, mesmo à entrada da floresta. O lume estava pronto a ser aceso, com a madeira empilhada na lareira. Stephen fez continência a Richard, depois uma elegante reverência a Kitty e deixou-os sozinhos. Tinha coisas que fazer em sua casa e o trabalho com os condenados começava ao amanhecer. Não, não começava. Lembrou-se que no dia seguinte era domingo. Richard levou-a até à latrina, preocupado que os seus pés magoados não aguentassem o solo do atalho, e depois levou-a de volta. Se durante a noite precisares de cá vir, acorda-me, disse-lhe, aconchegando-a na sua cama de penas. Onde vai dormir? Perguntou ela. No chão. Abriu os olhos para dizer outra coisa, mas o sono reclamou-a, e Richard percebeu que não haveria barulho ou movimento capazes de a acordarem. Assim despiu-se, meteu as roupas num balde e levou-as lá para fora antes de se dirigir ao tanque e se certificar de que não ficara com piolhos. Tiritando de frio, voltou para se aquecer ao lume, vestiu um par de calças velhas, fez uma cama no chão com a lona das velas dos sírios e deitou-se completamente satisfeito. Fechou os olhos e adormeceu imediatamente. Acordou antes do amanhecer, ao som do cantar do galo de John Laurel. O lume estava reduzido a brasas, mas podia espivitar-se. Juntou-lhe lenha e foi observar o conteúdo da sua despensa, que não estava mais bem abastecida do que as outras. A maior parte dos mantimentos teria ainda de ser desembarcada. Como de costume, para terra tinham vindo apenas rum e roupas. Na sua opinião, as coisas menos necessárias, mas tinha um pão de milho de Aaron Davis, feito apenas com um pouco de trigo para se tornar comestível, e a horta estava cheia de coisas boas, couves-flores, agriões junto ao ribeiro, feijões, salsa e alface, que cresciam durante todo o ano. Chegou a madrugada, a seguir nasceu o sol, foi até à sua cama para ver Kitty, que parecia não se ter mexido. Deitada de costas, com a camisa de homem transformada que Olivia Lucas lhe oferecera, tinha os braços e o peito descobertos. Agora que tinha as pálpebras fechadas, podia observá-la mais desapaixonadamente do que quando ela olhava para ele através dos olhos de William Henry. Tinha o cabelo loiro, fino e liso, a que não podia atribuir-se a cor do ouro ou a do linho. Pestanas e sobrancelhas louras, pele branca levemente rosada, o que o levava a concluir que poucas vezes tinha vindo à coberta. Um nariz grande e aquilino, uma boca rosada que lhe fazia recordar a de Mary, um queixo proeminente sobre um pescoço esguio, mãos bonitas de dedos afilados. O Major Ross realizara o serviço religioso às 8 horas e, tal como King, que se levantava mais tarde, não tolerava ausências. Richard seria obrigado a ir, mas como ela não pertencia ainda ao registro da ilha, ninguém daria pela sua falta. Expô-la a Lizzie Locke sem primeiro a preparar? Nunca. Assim foi ao ribeiro tomar banho, vestiu o seu único par de calções, cuidadosamente vincados, calçou meias, pôs o casaco, o casacão e o tricórnio, bem como um dos seus dois pares de sapatos. Ela dormia ainda. Hesitou entre deixar-lhe um recado, mas concluiu que provavelmente não saberia ler nem escrever. Acabou por sair, na esperança de que ela não acordasse até ele voltar, uma hora e meia depois. Como está a Kitty? Perguntou Stephen, que veio ter com ele após o serviço religioso. Está a dormir. O Johnny vai levar-te outra cama esta tarde, mas receio que tenhas de encher o colchão e o travesseiro com palha. É muito bondade sua. Assobiou a McTavish, que não aceitara a presença de uma estranha em casa e se retirara para o exterior antes que ela o pudesse ver. Vou ver se consigo arranjar-te mais umas coisas, mas talvez tenhas de esperar até amanhã. O querido Ralph já não tem as chaves e o Freeman é um idiota sem coração e não está disposto a incomodar-se. Sim, eu sei. É melhor ir andando. Stephen deu-lhe uma afetuosa pancada no ombro. Richard, parece uma galinha velha. Agora tenho um pinto, respondeu Richard a sorrir. Anda, McTavish. Amanhã tinha feito o animal mudar de opinião. Resolveu-se entrar a correr pela porta, saltar para a cama de Richard e lamber o braço de Kitty, estendido sobre as almofadas. Ela acordou, sobressaltada. Olhou para um focinho com bigodes caninos e sorriu. Este é McTavish, disse Richard tirando o chapéu. Estás bem, Kitty? Muito, respondeu ela, sentando-se com alguma dificuldade. Já é assim tão tarde? Parece que já saiu. Fui ao serviço religioso, explicou ele. Levanta-te e levo-te ao meu tanque. O terreno é mole, de modo que não vais magoar os pés. Provavelmente amanhã já terás sapatos. Ela visitou a latrina e depois seguiu-o até ao pequeno tanque na floresta, junto ao qual ele tinha já deixado um sabão e um trapo para servir de toalha. A água está fria, mas vais gostar assim que te meteres lá dentro. É como em Roma, suficientemente fundo para te cobrir, mas não para que te afogues. Quando estiveres pronta, volta para casa para tomares o pequeno almoço. A senhora Lucas virá fazer-te uma visita para falar a respeito daquilo que precisas. Embora me pareça que apenas possas conseguir a roupa dos condenados e sapatos horríveis, sem saltos ou fivelas. Tinhas coisas bonitas na tua trouxa? Não, só coisas da prisão. Hesitou. Tomei banho ontem à noite. Tenho de tomar outro agora de manhã? Era a altura de esclarecer as coisas. Richard pôs um ar sério. Este clima não é o de Inglaterra. E também não é lá que estamos. Terás de trabalhar na horta, cuidar da porca, arranjar-lhe a comida com um machadinho ou levar-lhe maçarocas de milho que irás buscar ao celeiro. Hás de transpirar, tal como eu. Portanto, terás de tomar banho todas as noites depois do trabalho. Hoje podes tomar 2 banhos. Não tiraste toda a porcaria do surprise só com um, particularmente a que tinhas no cabelo. Se queres viver comigo, exijo que a tua pessoa seja tão limpa como a minha casa e como eu. Ela empalideceu. Mas isto é ao ar livre? Podem ver-me? Ninguém se atreve a entrar nos meus domínios. E isto são os meus domínios. Não sou o homem que permita liberdades. Deixou-a então, lamentando ter de ser ríspido, mas decidido a fazê-la compreender as regras. O tanque fora construído de um modo peculiar, com um canal de saída para o ribeiro, bloqueado por uma tampa de madeira. Outro canal, fechado do mesmo modo, seguia em direção à encosta e à sua horta. Kitty não compreendia a razão daquele apetrecho, não por falta de acuidade mental para se aperceber da sua finalidade, mas antes devido à existência terrivelmente exígua que até aí vivera. Tendo ouvido as regras e percebido que Richard não era pessoa que tolerasse desobediências, despiu a camisa e saltou para dentro de água, antes que qualquer homem à espreita nos arbustos pudesse ver grande coisa. Sentiu-se sufocada pelo frio da água, mas essa sensação logo desapareceu. Era muito agradável estar submersa até ao pescoço. Podia inclinar-se para trás para tirar todo o sabão do cabelo, esfregar a cabeça com força, as axilas e as partes baixas. O pente fino saiu praticamente limpo, depois de o ter usado com tanta força que os olhos se lhe encheram de lágrimas. Não foi difícil subir. No fundo do tanque havia um bloco de pedra a servir de degrau. O chão em volta estava coberto de ervas para que os pés se mantivessem limpos até secarem e o pano era largo, escondendo-a bem enquanto se limpava, antes de vestir a sua roupa de condenada, oferecida, segundo parecia, pela senhora Lucas, que juntamente com toda aquela gente estava nos confins do mundo. Havia já 2 anos e meio. Agora que também ela chegara ao outro lado da terra, não tinha a mínima ideia de onde se encontrava. Sabia que tinha levado quase 1 ano a lá chegar, parando em vários portos que mal vira. Kitty fora uma das que se escondia, não ia à coberta, e tentava evitar que algum membro da tripulação do Lady Juliana a visse. Os seus apuros não lhe tinham partido o coração, como acontecera com a pobre rapariguinha escocesa, que morrera de vergonha antes do navio ter deixado o abrigo do Tamisa. Kitty não tinha paz para entristecer ou desgraçar. O que, conforme lhe ensinara o destino de rapariga escocesa, era uma felicidade. A doença também a isolara. Nenhum marinheiro queria assaltar uma mulher, sempre aos vómitos, mesmo que se tivesse encantado por ela devido aos seus olhos. Sabia serem eles o seu único atributo de alguma beleza. Já vestida e tranquila, porque a casa de Richard estava muito próxima, olhou com espanto em seu redor. A ilha de Norfolk, tal como Port Jackson, não se parecia nada com o quente. Quando Lady Juliana chegara a Port Jackson, vinha tão pesado e vagaroso que tivera de ser rebocado desde os Heads, por escaleres e ancorado ao largo. Um local estranho e assustador. Negros, nus, tinham remado numa canoa de casca de árvore, picando e apontando com as suas lanças, justamente quando arranjara alguma coragem para subir à coberta. Fugira de novo para baixo e não se aventurara de novo. Algumas das condenadas, oh, como as admirara, tinham vestido a melhor roupa que o capitão Aitken lhes guardara durante a viagem e apareceram altivas e ataviadas no convés, certas da recepção que teriam uma vez em terra. Que corajosas eram! Era impossível viver 18 meses entre elas, por muito receosa e enjoada que estivesse, sem perceber que as 204 mulheres do Lady Juliana eram tão diferentes como a água do vinho, e que mesmo as marafonas endurecidas tinham uma espécie de dignidade e respeito por si próprias, muito mais do que ela. A ilha de Norfolk fora também um terror, terror que apenas terminaria se não ofendesse Richard Morgan e Stephen Donovan, que lhe recordavam o Sr. Nicol, o camareiro do Lady Juliana e pessoa naturalmente bondosa. Já percebera que Richard tinha mais poder que Stephen. Ambos tinham afirmado ser livres, ambos encarregados. Porém, Richard intimidava-a. E era Stephen que a atraía. Embora não tivesse a mínima ideia de qual seria o seu destino, de como funcionava aquele local, ou do que o fazia funcionar, sabia que as decisões a seu respeito estavam mais nas mãos de Richard do que nas de Stephen. As árvores desconcertavam-na. Não achava nelas qualquer beleza. Soltando um profundo suspiro, pousou os pés nus no atalho da casa, coberto de ramos ásperos, pouco confortáveis, mas que não magoavam. Ao sair dos pinheiros, viu Richard a trabalhar, construindo qualquer coisa no outro extremo da horta, com o cão saltitando à sua volta. Vestido apenas com um par de calças de lona, ligava com argamassa as pedras já metidas no solo. Tinha braços e ombros enormes e a pele macia e morena nas suas costas, ondulava como um rio. A sua experiência acerca de homens despidos era mínima. O capitão Aitken exigira que os seus homens vestissem camisa, por muito quente ou parado que estivesse o ar. Aitken, homem temente a Deus, cuidara das suas prisioneiras com imparcialidade cristã. embora não tivesse a sensatez de proibir à sua tripulação ou a si próprio o acesso à carga. Conseguira alguns conhecimentos acerca da anatomia masculina por intermédio das mulheres mais atrevidas e devassas. Discutiam alegremente os atributos e talentos amorosos dos amantes e desprezavam aquelas que, como Catherine Clark e Annie Bryant, pareciam ratos assustados. Banira completamente da memória a London Newgate. Mas a sua desgraça era demasiado recente para poder esquecer o choque e o medo. Metia-se num canto, escondendo o rosto, e só comia porque Betty Riley lhe trazia alimentos e água. Em Port Jackson, avistara pela primeira vez os homens despidos até à cintura, alguns deles com terríveis cicatrizes nas costas. Embora Richard Morgan não tivesse vestido camisa na noite anterior, não reparara nele por causa de Stephen. Agora, a visão de Richard desconcertava, sem erguer nela desejos ternos ou femininos. Aquilo que viu reforçou a impressão de que se tratava de um homem para ser respeitado e obedecido. Também era velho. Não tinha rugas, não era mal-humorado. Era só velho, mais por dentro que por fora. Por fora parecia-lhe muito forte, muito belo, muito gracioso. Mas vira primeiro Stephen Donovan e nada ultrapassava. Stephen era um sonho, muito forte, muito belo, muito gracioso e também jovem, descuidado, de olhos brilhantes e apreciando a atenção feminina que atraía. Depois de a poisar em terra, gracejara maliciosamente com outras mulheres mais atrevidas, respondendo às suas palavras e subentendidos, sem as ofender. Nunca ocorrera a Kitty que bastara aquelas mulheres sabidas lançarem-lhe um olhar para compreenderem o que ele era. Kitty não sabia que algumas pessoas apreciavam o seu próprio sexo. A casa de trabalho em Cantuária, berço da religião anglicana, não lhe ensinara os factos da vida. Preferia incutir e forçar hábitos de trabalho nas crianças, utilizá-las com o maior lucro possível enquanto eram pequenas e depois enviá-las para ganharem a vida como criadas mal pagas, obcecadas com a sua indignidade e completamente ignorantes daquilo que se passava neste mundo. Analfabetas, sem conhecerem os números, insignificantes. Claro que Kitty ouvira palavras como paneleiro e florzinha nas suas duas prisões, mas como não lhes conhecia o significado, não as fixou. Também não se apercebera que algumas pessoas que apreciavam o seu próprio sexo eram mulheres e tinham vivido a seu lado, dentro do Lady Juliana. Stephen, Stephen, Stephen... Oh, porque não teria sido ele a encontrá-la? Porque não teria sido a sua casa a abrigá-la? E o que desejaria Richard da sua pessoa? Richard endireitou-se e vestiu uma camisa. O banho foi muito mau? Perguntou, deixando-a entrar em casa à sua frente com os olhos a brilhar, coisa que ela não vira por não ter coragem para erguer os seus. Não, senhor, foi muito agradável. Richard, tens de me chamar só Richard. Não me dá muito jeito. O senhor tem idade para ser meu pai. Pela primeira vez, apercebeu-se de uma qualidade em Richard que depois haveria de constatar com frequência. Não havia alteração na expressão do rosto, nada de movimentos pouco apropriados do corpo, nenhuma alteração no olhar. Porém, qualquer coisa se passava. Uma reação misteriosa, invisível. De facto, tenho idade para ser teu pai. Mas mesmo assim, chama-me simplesmente Richard. Aqui não nos preocupamos com as aparências. Temos coisas mais importantes em que nos ocupar. Não sou um dos teus carcereiros, Kitty. Sim, sou um homem livre. Mas até há pouco tempo fui um condenado, tal como tu. Apenas consegui o perdão porque trabalhei muito e tive sorte. Sentou-a à mesa e deu-lhe pão de milho, alface e agriões para comer e água para beber. Stephen também era um condenado? Perguntou enquanto comia, avidamente. Não, nunca. Stephen é um oficial fuzileiro. São amigos há muito tempo? Há pelo menos uma parte da eternidade. Metendo a camisa dentro das calças, sentou-se e passou nervosamente a mão pelo cabelo. Sabes porque foste mandada para aqui? Que haverá para saber? Perguntou ela, admirada. Vou ser posta a trabalhar até cumprir a minha sentença. Pelo menos foi o que disse o juiz no julgamento. Depois ninguém mais falou disso. Nunca quiseste saber por que razão tu e mais outras 200 mulheres foram embarcadas num navio e enviadas a 17 mil milhas de distância para cumprir a pena? Não te parece estranho que te tenham mandado para um sítio onde não há casas de trabalho nem fábricas? Ia estender o braço para pegar noutro pão e deixou-o cair no colo, os olhos muito abertos, mostrando serem apenas parecidos com os de William Henry. Os dele tinham uma sombra escura, os dela eram cristalinos. Claro, disse lentamente, claro, como sou idiota. Só que estava tão doente e antes disso estava desorientada e confusa. Não há casas de trabalho, nem fábricas, nos confins do mundo. Não há coletes de cavalheiro para bordar. Era o que eu fazia na casa de trabalho em Cantuária. Quer dizer que fomos mandadas para aqui para sermos mulheres dos condenados? Ele apertou os lábios. Será mais honesto dizer que foram enviadas para aqui por ser conveniente. Não pretendo saber as razões oficiais para terem posto em prática esta experiência. Salvo que muitos homens que foram retirados de Inglaterra se poderiam ter, de contrário, transformado em população com a qual teriam de ajustar contas. Aconteceram motins e homens sem nada a perder fugiram para o campo inglês. Enquanto nos confins do mundo, pouco importa à Inglaterra se os condenados se amotinam ou fogem, pois não ameaçam o país. Os únicos a proteger são os carcereiros, as suas mulheres e filhos. Fez uma pausa para olhar fixamente. Os homens sem mulher descem ao nível de animais. Por isso elas são uma parte necessária desta grande experiência, que é transformar os confins do mundo numa enorme prisão inglesa. Ou pelo menos foi isso em que eu acabei por acreditar. Ela escutou-o de testa franzida e tentou assimilar o que ouvira. Estava ele a dizer-lhe que a única razão por que fora deportada era para exercer funções de apaziguadora de homens? Somos as vossas prostitutas? Disse. Era por isso que a tripulação do Lady Juliana nos chamava rameiras? Pensei que fosse por pensarem que todas tínhamos sido condenadas por prostituição. E pareceu-me estranho. Fomos quase todas condenadas por roubo, por receber mercadoria roubada ou por atacar alguém com uma faca. Algumas mulheres afirmavam que não era crime ser prostituta, zangavam-se quando lhes chamavam rameiras, mas os marinheiros queriam dizer que futuramente o seríamos, não é verdade? Ele revirou os olhos e suspirou. Bom, disse lançando-lhe por fim um sorriso de esguelha. Se a minha filha fosse viva, teria mais ou menos a tua idade. E seria igualmente ignorante, pois, como bom pai, tudo teria feito para que assim fosse. E tu, como vivias, Kitty? Como eram os teus pais? O meu pai era rendeiro em Faversham, disse ela com orgulho, erguendo o queixo. A minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos e o meu pai arranjou uma governanta para olhar por mim. Morreu quando eu tinha 5 anos. A quinta voltou para a propriedade do senhor, pois não tinha herdeiros. Eu fui entregue à paróquia e depois enviada para Cantuária. Eras filha única? Sim. Se o papá não tivesse morrido, teria aprendido a ler e a escrever e teria sido educada para me casar com um agricultor. Mas em vez disso, foste mandada para um asilo e nunca aprendeste a ler e a escrever, disse Richard com delicadeza. Exatamente. Como tinha os dedos ágeis e boa vista, puseram-me a bordar, mas não foi para sempre. É um trabalho demasiado fino para mãos grandes. Fiquei lá até aos 17 anos. Depois cresci de repente e fui então mandada para o solar de St. Paul Deptford como ajudante de cozinha. E quanto tempo lá ficaste? Até ser presa. 3 meses. Por que foste presa? O solar tinha 4 criadas para trabalhos menores. Betty, Annie, Mary e eu. Mary e eu tínhamos a mesma idade. Annie tinha 16 e Betty, 25. O senhor e a senhora foram subitamente chamados a Londres. E o senhor e a senhora Hobson embebedaram-se com vinho do Porto. A cozinheira fechou-se nas águas furtadas. Era o aniversário de Betty e ela disse que íamos todas sair a fazer compras. Eu nunca tinha estado numa loja. Que horror! Ali estava ele, como se fosse o mestre da casa de trabalho. Uma figura idosa e cheia de autoridade, escutando aquela história tola, sem qualquer expressão no rosto. Era uma história tola, demasiado tola para contar ao tribunal, se alguém lhe tivesse perguntado. Mas ninguém tinha. Nunca saíste da casa de trabalho, Kitty? Não, nunca. Com certeza, de vez em quando, tinhas um dia de folga no solar de St. Paul Deptford, não? Tinha meio-dia, uma vez por semana, mas nunca em conjunto com outra criada. De modo que costumava passear no campo. Era para lá que preferia ter ido, no dia dos anos de Betty. Mas ela acusou-me de ser rústica, por nunca ter entrado numa loja. Assim fui com elas. E sentiste-te tentada na loja, foi isso? Deve ter sido o que aconteceu, disse com ar duvidoso. Betty trouxera uma garrafa de genebra e fomos bebendo pelo caminho. Não me lembro das lojas, nem de entrar nelas, só dos homens a gritar e dos boleguins a fecharem-nos. O que roubaste? Disseram que numa loja tinha sido musselina e noutra linho aos quadrados. Também não sei porque roubámos. Os vestidos que usávamos eram do mesmo tipo. O júri determinou que tinham sido 4 chelins e 6 dinheiros pelos 10 metros de musselina, embora o dono da loja continuasse a afirmar que tinham sido 3 guineus. Não nos acusaram de roubo do linho. Estavas habituada a beber genebra? Não, nunca tinha provado antes. Nem Mary ou Annie. Estremeceu. Que eu saiba, não voltei a beber. Fostes todas deportadas? Sim, por 7 anos. No fim de julgamento, meteram-nos logo no Lady Juliana. Suponho que as outras andem por aí, algures. Só que eu estava tão enjoada, toda a gente perdeu a paciência comigo. Por isso não quiseram esperar. E no surprise, estava muito escuro